de chinelo Charlotte, meu chapéu Copa Norte, meu blusão de voal, não tinha ainda de tergal, cordão bem fininho na medalha, um bom santinho, trabalhado em metal. Era São Jorge Maioral, cristão e um bandista, eu tinha o meu ponto de vista. Meu padrinho era Ogum, não tinha santo mais nenhum. Só dava eu com a Judite, aos domingos no Elite e às sextas no Mil e Um. Era traçado em vez de rum. E quando a nega não vinha, era uma boa cervejinha com a rapaziada, solta uma loura abençoada. Depois do basquete era bater a bola sete, caprichar na tacada. Olha a menina encaçapada. Mas eu de sambista tive que ser jornalista pra me valorizar. Passei no tal vestibular e agora veja só você, trabalho no caderno B, critico o samba popular. Seu tinhorão vem devagar. Um dia então fui chamado, convidado pra jurado, de julgar samba enredo. Confesso até que tive medo. No meio da quadra apareceu um camarada com jeitão de Ipanema, era um artista de cinema. Chegou-se pra mim, foi dizendo logo assim: sou diretor de carnaval, até aí nada de mal. Esse é o samba dos cartolas, vai dar grana pra escola, de direito autoral, toca na Rádio Mundial. Se é coisa que eu não adoro, é nego cavalando voto na maior cara de pau. E o samba de sobra era um tremendo boi com abóbora, rimava açúcar com sal. Antes de eu virar a mesa pra acabar com a safadeza, foi armado um trelelê, era judô e karatê. E o tal do branco cabeludo me deu tanto do cascudo que eu nem sei mais escrever. Peraí, seu moço, tá pensando que eu sou telha? Dona Condessa aborrecida me expulsou do JB. Veja você.